Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacarce, está começando mais um Periscatso. Todas segundas e sextas-feiras. Com novidades aqui no Facebook e aqui no YouTube, ao vivo. Vou combinar uma coisa com vocês agora. Se quiserem fazer perguntas, aquelas que de vez em quando saem as patadas, no Facebook. Eu só vou ver o chat do Facebook. O chat do YouTube está desligado, tá? Qual a vantagem? Quem não quer fazer pergunta e gosta mais do YouTube, assiste no YouTube, no nosso canal. Inscreva-se, vai tocar o sininho. www.youtube.com/verdazo1914. Tá? E vai no sininho ali, tá? Aí dá para ver na TV, dá para ver esse rostinho lindo em alta resolução, na TV zona da sala, né? Dá um monte de coisa. E quem quer fazer pergunta, eu vou ler aqui o chat que está no YouTube, no Facebook, como de sempre. Então, é no Facebook e é no YouTube também. Toda segunda e sexta-feira, a partir das 20 horas. E, ó, vai ter novidade, hein? Já vou adiantando aqui. Como vocês já devem ter visto, a gente já começou a fazer pré-jogo e pós-jogo no canal do YouTube também, ao vivo. Se o jogo for no Allianz Parque, eu vou fazer lá do estádio. E se o jogo for fora de casa, eu vou fazer aqui dos estúdios do Verdazo, tá? Estúdio A do Verdazo, certo? Estúdio B, eventualmente. Estúdio C, depende. Tem vários estúdios aqui para escolher. Tá certo, rapaziada? Então, por enquanto é isso. Vai ter mais novidade. A gente está preparando aqui umas paradas para vocês. Vocês vão gostar, tá? Mas o esquema de fazer pergunta no Facebook vai continuar rolando. Tá certo? Então vamos lá. Semana cheia. Semana cheia é o que o pessoal da academia de futebol fala. Para nós é vazia, não tem jogo. Para eles é cheia por quê? Porque é cheia de treinamento. Que não tem concentração, não tem viagem, não tem deslocamento, não tem aquele dia de descanso depois do jogo. Então é semana cheia de treinamento. Treinamento todo dia, os caras ralaram. E muito bom para nós que isso aconteceu na semana que antecede o clássico contra o Santos. O Roger Machado deve ter tido a chance, certamente teve a chance, de desenvolver uma série de setores deficientes ainda, que a gente tinha visto nos quatro primeiros jogos. A gente percebeu pelo trabalho dos setoristas que ele andou fazendo realmente isso. Isso é muito bom, né? O Santos também teve semana livre. Só que o Santos não tem para escolher no elenco se vai se jogar com o Gustavo Scarpa, se vai jogar com o Keno, se vai jogar com o Dudu, se vai jogar com o Borges, se vai jogar com o Willian. O Santos tem que escolher entre o Eduardo Sacha e o... Quem que é o outro? O Rodrigão? Tá lá ainda esse aí? Tem um menino Rodriguinho, né? Rodrigo com Y. Coisa ridícula. Devia estar no Corinthians, né? Com esse nome. Tem um Rodrigo ali que parece que tá, né? Aqueles moleques que aparecem jogando bola. Cara, o time do Santos é um time muito inferior ao que deu trabalho pra gente nos últimos 3 anos. Então foi praticamente desmontado. Boa parte desse time tá do nosso lado hoje, que se chama Lucas Lima. Mas é clássico, cara. Sabe, é aquela coisa. A gente não pode subir no salto de jeito nenhum. A gente não pode também dar uma de bobo, dar uma de João sem braço e falar, não tem favorito. Tem favorito. Palmeiras é favorito, claro. Né? Chegar a falar não é favorito, é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Então a gente não quer passar por mentiroso. A gente não é mentiroso. Então o Palmeiras é favorito. Tem um time melhor, tá jogando melhor e joga em casa. 34 mil, parece, vendido antecipadamente. Antecipadamente. A 34. Então é jogo para 38, 39, 40. É óbvio que o Palmeiras é favorito. Agora, é claro que pode dar uma zica. Sabe? Principalmente pelo fato de estarmos ainda em início de temporada, de ainda haver um certo nivelamento por baixo por conta do desenvolvimento dos times. Pode acontecer. É, o que é importante é a nossa torcida não encher o saco se acontecer qualquer coisa. Por quê? Porque o trabalho está sendo bem feito. Resultado costuma ser consequência de um trabalho bem feito. Só que isso é muito mais fácil de você atingir lá na frente, lá no longo prazo. Agora, no começo, a oscilação é normal, tá? Agora, oh, por que você está falando isso? Você acha que a gente vai perder? Não, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar e vai ganhar bem. Mas se acontecer uma coisa desagradável no domingo, acho que a gente tem que encarar com naturalidade, sabe? É, a não ser que, sei lá, aconteça um desastre, uma atuação desastrosa de alguém, enfim. É, e mesmo assim, é uma coisa para olhar dar todos os descontos possíveis, né? Depende, a gente não sabe, tem que ficar adivinhando o que vai acontecer. Aliás, achei muito engraçada uma pergunta que do pessoal da imprensa fez hoje para o Roger, o Roger já deixou claro que não vai sair jogando com o Gustavo Scarpa. E aí, a pergunta veio em cima disso, mas quando você for pôr o Gustavo Scarpa, quem você vai tirar? Sabe, um negócio assim? Foi algo nesse nível. Vocês devem ter assistido. Espero que tenham assistido a entrevista do Roger hoje, muito boa, como todas as entrevistas dele. E o Roger falou: meu, eu não sei nem se eu vou colocar o Gustavo Scarpa, né? Depende de como for o jogo, depende do que o jogo exigir. Então, o Gustavo Scarpa pode ser uma alternativa para o jogo, ou não. Tá? É, ele deixou muito indicado, não deixou claro, mas deixou muito indicado nas entrelinhas que o Borges continua como titular. Deixou muito claro aquilo que eu vinha falando para vocês nas últimas transmissões. É, a gente tem três atacantes, três centroavantes, dois centroavantes mesmo, e o William que faz às vezes de nove, mas não de nove e nove. Vocês entendem a diferença, é claro. É, o Borja é aquele cara para jogar mais enfiado. O Deyverson é aquele cara que também pode jogar de costa, mas tem um pouco mais de mobilidade lateral. E o Willian é aquele cara com mobilidade total. É, uma das formas de você furar a defesa adversária, vocês lembram que eu falei nas últimas transmissões? É você atrair a última linha para poder fazer um lançamento em profundidade para alguém que sai em disparada. Vocês viram o vídeo que o Fragoso fez? Não sei se foi hoje ou foi ontem. Exatamente esse tipo de treinamento. Então eu fico muito feliz de ver que isso está sendo treinado, que a gente observa nos jogos. É um negócio que está sendo realmente treinado e desenvolvido. Mas, por outro lado, eu fico muito apreensivo que, sabe, esse tipo de exposição que os nossos setoristas acabam proporcionando é arma para o inimigo. Claro, o Roger sabe que está sendo observado e que está sendo filmado. Então, se isso estiver incomodando ele, ele manda parar. O Roger também não é bobo, né? Mas que eu fico incomodado, eu fico. Ótimo, é aquela sensação agridoce, né? Eu fico incomodado por um lado, mas eu gosto muito de ver isso acontecendo. Então, eu fico muito satisfeito com esse tipo de trabalho da imprensa. Então, bate palma para a imprensa quando eu acho que deve bater palma. Acho que todos nós devemos fazer isso. Mas, cara, tá lá o Jair fazendo as anotações dele. Você acha que ele não está vendo isso? Acho que ele pode até não estar vendo direto, mas alguém leva para ele. Então ele vai analisar isso daí. O que eu achei interessante é que os caras que estão fazendo infiltração não são, como a gente vê no jogo, o Willian e o Dudu, que é o que a gente via acontecendo no jogo, ou até o próprio Borja. O treinamento que a gente viu, os caras que fazem a infiltração são o Lucas Lima e o Tietê. E quem dá o lançamento ou é o Moisés ou é o Felipe Melo, por baixo, fazendo um facão. Então, assim, são jogadas que estão sendo treinadas, que tendem a dar muito certo, porque o Palmeiras fica com a posse de bola. É um jeito de abrir espaço na defesa adversária e deixar o atacante nosso na cara do gol. Se o Jair está vendo, como ele vai fazer para para neutralizar isso. Ora, esse é o tipo de jogada que funciona quando a defesa dá aquela subidinha. Anda 5, 8 metros para frente e dá um pouco mais de espaço para quê? Para o atacante sair em disparada e ter um espaço ainda para alcançar a bola antes do goleiro chegar dividindo. Então, o jeito de neutralizar isso é o quê? É jogar a defesa mais para trás, recuar a defesa, a última linha. Se fizer isso, vai tomar sufoco. Então, aí o que tem que fazer? É jogar retraído, mas ter um puta de um contra-ataque muito bem armado. E será que o Santos tem? Não, com esse time novo aí. O cérebro do Santos, hoje, todas as jogadas passam por aquele argentino, Ivecchio. Tá? Ele vai ter o auxílio do Renato. O Renato, velho, que ele é o cara que vai ajudar ele na composição ofensiva. Isso que é um volante. A gente sabe que o Renato é um volante. É bom de bola, sabe? Tem uma classe jogando bola, pra reconhecer. Mas não é de meia, né? É um volante. E quem que ele vai botar para correr? Né? Aqueles meninos? O Pete? Então, tá para nós esse jogo. Caldeirão, torcida única, quase 40 mil, se não passar de 40 mil. E um time do Santos frágil, como a gente não vê há muitos anos. Então, estou muito, muito otimista para o jogo de domingo. Vamos ver qual vai ser a escalação. Imagino que vai ser a de sempre, aquele está habituado, não vai ter surpresas, a não ser que dê alguma alteração ali no, na parte médica, né? Na parte, enfim, fisiológica. Então, deve ser o time que jogou como titular na maioria dos jogos. Acho que ele vai com a força máxima, até porque teve a semana livre. Ou semana cheia, como eles falam. Então, tô muito otimista. Tá? Já começamos a fazer contagem regressiva para a Libertadores. Parece que não, mas já. Falta menos de 4 semanas para a estreia da Libertadores, gente. Menos de 4 semanas. Tá? Então, teve o primeiro jogo da segunda fase essa semana. Tá? O Olímpia ganhou do Júnior e o Carabobo, não vou fazer a piadinha, hein? O Carabobo ganhou do Guarani, do Paraguai. Aquele mesmo Guarani do Paraguai que eliminou o Corinthians, né? Aquele mesmo. Então, assim, se mantiverem a vantagem no jogo de volta fora de casa, os dois fizeram 1-0 em casa. Então, tá muito fácil de reverter também. É ganhar por 2. O Guarani ganhar de 2 do Carabobo e o Júnior ganhar de 2 do Olímpia. Mas, por enquanto, está dando Carabobo e Olímpia. Não deve ser, tá? Eu acredito que vai dar Olímpia e Guarani, os dois paraguaios. Tá? Então, um clássico paraguai ali para decidir quem vai ser o nosso adversário na estreia e tende a dar Olímpia, né? Então, eles vão decidir essa vaga na semana que vem. Aí joga, vamos supor que dê certo essa minha previsão aí. Vai jogar, então, Guarani e Olímpia. Ou seja, lá quem for os dois que passarem. Daqui 2 semanas, primeiro jogo. Daqui 3 semanas, o segundo jogo. E daqui 4 semanas, já era o jogo contra a gente. Então, os caras... Tem isso, né? Os caras vão vir em ritmo de Libertadores. E a gente em ritmo de Campeonato Paulista. Então, é bom ficar bem esperto nessa estreia. É em casa, tá? Ou não é? Sabe que agora eu não sei? Depois eu vejo. Tá? Não lembro agora se é em casa. Acho que é em casa. Mas, de qualquer forma, é uma coisa para a gente ficar atento. Seja quem for que vai chegar daqui a 4 semanas, menos de 4 semanas, né? Quarta-feira. Então, 26 dias. Cara, o adversário vai vir em ritmo de Libertadores, forte. Não é uma coisa que aconteceu com o Botafogo no ano passado, vocês devem lembrar. Tá? Então, abre o olho. Tá? Provavelmente vai ser o Olímpia. E o Olímpia, para quem se lembra, e para quem não se lembra também, estava no grupo do Palmeiras em 99, quando a gente ganhou a Libertadores. Ó, que coincidência bacana. E mais, jogava no Olímpia um atacante molequinho de 17 anos chamado Roque Santa Cruz. Que é esse mesmo veião que está aí hoje com 36. Olha que coisa divertida. O futebol faz umas coisas, né? E mais legal é que o Roque Santa Cruz jogou as duas partidas da Libertadores contra o Palmeiras. Foi 1-1 aqui, 4-2 para eles lá. Ao contrário, primeiro 4-2 lá e 1-1 aqui na fase de grupos. O Palmeiras passou, o Olímpia não. Passou Palmeiras e Corinthians, Olímpia e Cerro ficaram para trás. Mas isso foi em fevereiro, março, né, a primeira fase da Libertadores. Em novembro de 98, um pouquinho antes, o Palmeiras também tinha cruzado com o Olímpia pelas semifinais da Mercosul. E ganhou as duas, ganhou aqui e ganhou lá. 1-0, 2-0. 2-0 aqui, 1-0 lá. E o Roque Santa Cruz jogou também. Então é muita coincidência, né? A gente pega o Olímpia, a gente é campeão, e com esse Roque Santa Cruz jogando. Não meteu nenhum gol na gente. Então fica aí a curiosidade. Daqui a pouco a imprensa vai falar sobre isso, né? Provavelmente alguém vai ver aqui, vai comentar com ele, daí eles vão lembrar. Mas você viu primeiro aqui no Verdaço, tá? Quando esse Roque Santa Cruz provavelmente vier jogar aqui no Allianz Parque. Tá? Santa Cruz, a gente sabe, é um atacante de rodagem internacional, muito tempo no Bayern de Munique. É paraguaio, né? Não dá para fazer grandes campanhas internacionais. Mas é um cara que faz gol. Não é um goleador, não é aquele 9-9. É um cara que mete seus gols, tem uma certa categoria, é um cara bom ficar de olho. O Olímpia vai ser difícil, tá? Principalmente por isso que eu falei, eles vão vir em ritmo de Libertadores. Tá? Eu já estou pensando em Libertadores, mas antes disso a gente tem para a Paulista. E eu acho que esse jogo da Libertadores vai ser entre a 9ª e a 10ª rodada. Então, só depois da rodada 9 do Paulista vai ter a Libertadores. Então tem Paulista, tem chão de Paulista pela frente. E estou na expectativa de ganhar esse campeonato fazendo aquelas campanhas memoráveis. A gente já andou mais ou menos... Quantos jogos são? São 12 jogos, depois mais 6, são 18 jogos. A gente já jogou 4 de 18. É mais de 20%. 100%. Né? 100% de aproveitamento. Eu acho que dá para fazer uma campanhaça. Assim, se a gente passa pelos três clássicos, sem perder, não acho que a gente perde o São Paulo, não acho que a gente perde o Santos domingo, onde a gente corre mais risco é lá em Itaquera. Se a gente não perde em Itaquera, a gente corre o seríssimo risco de terminar a primeira fase invicto. E aí tem mais 6 jogos de mata-mata. Dá para ganhar esse negócio? Além de ficar falando essas coisas, dá uma zica isso, né? Mas é só para vocês verem como eu estou confiante, gente. Confiante é uma coisa, salto alto é outra. Nada de salto alto, tá? Mas confiante, por quê? Porque eu estou vendo um trabalho bem feito. Gosto muito da fala do Roger. Se vocês concordam comigo. Ele me transmite muita segurança. Muito mais que o Eduardo. Vocês sabem que eu gostava do trabalho do Eduardo. Mas o Roger me passa muito mais segurança. Aliás, ele me passa mais segurança até que o Cuca. Até que o Cuca de 2016, vocês querem saber. Na verdade, a segurança que a gente tinha com o Cuca de 2016 é que a gente via no campo. O time arregaçava. Mas nós não chegamos nesse estágio ainda esse ano. Mas de ver, principalmente com essa cobertura muito legal que os setoristas estão fazendo, então a gente consegue acompanhar o trabalho de perto. Ó, eu estou bem animado, tá? Então eu espero que vocês estejam assim também. Tá certo? Então agora vamos para as perguntas. Perguntas do Facebook. Quem quiser fazer pergunta, quem está no YouTube, não vai conseguir fazer pergunta. Se quiser fazer pergunta, vai lá para o Facebook, www.facebook.com/pagina.verdasco. É ali que está o chat que eu vou fazer as perguntas, e daí não entra aquele monte de gambá, sabe? Aí vocês xingam de volta, aí vocês ficam brigando e eu não vejo as perguntas. Né? Então, no Facebook, que é mais fechadinho, só tem palmeirense, só quem segue a página, consegue entrar, então fiquem à vontade, tá? Vamos lá. O Matheus Borella está lembrando que já ganhamos do Santos de Neymar com gol de Pablo Armero. Tinha o Neymar naquele time? Tinha, né? O Jairo está perguntando por que eu não estou olhando para a câmera. Eu estou olhando para a câmera. Estou olhando para a câmera do YouTube. Essa é a câmera do Facebook. Tá? Tenho duas câmeras. As duas têm que ficar em pontos diferentes. Então, eu vou dar atenção para a transmissão ao vivo, que é a do YouTube. Por isso que eu estou olhando meio... Para quem está vendo no Facebook, eu estou meio torto. Tá? Mas vai ser assim, é costume. Tá? Fora de casa, estão me falando aqui. Primeiro jogo contra, provavelmente, Olímpia. Eu aposto que vai ser Olímpia. Talvez não seja. O Nicolas está elogiando a qualidade do YouTube. Isso aí. E também está fazendo comentário. O cara está vendo nas duas. Tá? Érico de Paula, sorocabano. Meu amigo. Tudo bem, Érico? Érico, quando era criança, era chamado de cachorrinho. Que imitava cachorro na sala de aula. Vê se pode. Denis pergunta, Borja ou William? Bom, o Roger já respondeu. Respondeu não. Deixou nas entrelinhas que vai ser o Borja. Tá? O que não quer dizer que ele não tenha aberto. E o Keno no segundo tempo. Que é o que eu acho que vai acontecer. Aí quando ele for tirar o Borja, se não estiver funcionando, a gente espera que o Borja engate a sequência, né? Mas se não estiver funcionando, ele vai tirar o Borja e vai colocar o Keno. E o William passa a jogar por dentro. O Sandro diz que concorda com a impressão, que parece que realmente o Roger dá muita confiança, parece que sabe o que está fazendo, né? Legal isso. Francisco Souza está confiante. Não, estou confiante não. Ele está querendo saber se eu acho que o Borja vai dar certo. Eu estou torcendo para dar certo, cara. Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não, prefiro não fazer previsões, cara. Porque tá demorando, né? O Felipe Lima pergunta se eu não acho melhor colocar o Keno. Eu acho que vai de Keno. Não, desculpa. Eu acho que vai de William. Cara, são opções. Vamos ver como o Santos entra. Não adianta a gente falar, ah, eu prefiro um, prefiro outro. Depende de como dá um encaixe com a outra defesa. Eu não estou assistindo o jogo do Santos. Então eu não sei. Não sei como aproveitar melhor as possíveis brechas que a defesa do Santos pode dar. Então, realmente eu não saberia te falar. Porque é muito legal, é muito engraçado falar isso. Ah, eu prefiro esse, prefiro aquele outro. Pô, a gente tem tanto. Eu sempre falo isso. A gente tem muito jogador bom. Um monte. Então a gente se dá o luxo de escolher as melhores peças para encaixar melhor com o adversário de acordo com as características do adversário. Para isso, o nosso time tem analista de desempenho, os caras gravam os adversários, levam, fazem relatório para o nosso treinador e aí ele escolhe as peças. Essa história de escolher 11, ah, eu acho que o melhor formação titular, melhor 11 é esse aqui. É para quem não tem o elenco que a gente tem. Então a gente não precisa ficar com esse pensamento, sabe, ah, meu time titular é esse. A gente tem um monte de titulares e a gente pode escolher a melhor combinação a cada jogo. Tô falando besteira, Érico? Você que é filho de técnico. O pai do Érico foi técnico do São Bento, lá em Sorocaba. Então, verdade ou não? E aí, vai ter entrevista com o Luiz Ademar? Cara, assim, semana passada, quando, né, deu aquele negócio, eu cheguei nele, falei, ó, vamos fazer entrevista aí. Ele falou, ah, então, eu tô na praia, deixa pra semana que vem. E eu senti que ele não quer, tá? O não, eu já tenho. É só chegar nele e perguntar. Eu tenho certeza que ele vai falar, ah, deixa pra depois, deixa pra próxima, melhor não mexer mais nisso, eu não quero mais falar no assunto. Tenho certeza que ele vai falar isso. Então, até eu devia ter dado uma tentada, admito. Acabou passando. Mas eu tenho certeza que ele vai falar que não quer. Tá? O Omar está falando que a segunda rodada da Libertadores, que vai ser contra o Alianza, vai dar exatamente entre a ida e a volta das finais. Eu não vi direito esse calendário ainda. Na verdade, eu vi, tem até no Verdazo. Coloquei, só que eu não lembro de cabeça. Então, se você está falando, eu vou na tua palavra. Mas acho que não tem problema, cara. É uma partida como outra qualquer, todas. A gente tem que encarar todas para ganhar. A gente tem que ter aprendido a lição do ano passado. Vamos entrar para ganhar todos os jogos. A gente tem elenco para isso, não tem que poupar porra nenhuma. Vamos entrar para ganhar todos os jogos desse ano. Já pensou terminar o ano com 70 vitórias? Não vai rolar. Mas a gente tem que buscar isso. Ah, quarta e domingo, quarta e domingo. Tem um puta de um elenco. A maior estrutura, não tem time no mundo que tem estrutura melhor que a nossa. Tem igual. A nossa chegou no topo ali. Vocês que jogam futebol manager, vocês não vão colocando módulos novos no CT, né, deixando incrementado, construindo estádio. Então, chega uma hora que você não tem mais onde gastar. Na estrutura, o Palmeiras, eu não sei, eu não poderia melhorar. Chegou num ponto que. Então, com toda essa estrutura aí, com todos esses profissionais, o caramba, ganha todos os jogos, cara. O Brian tá contente com a postura do Roger de manter o time igual dentro do possível, né? Ele até fez umas mudanças, mas tentou manter o esqueleto mesmo, que é para dar uma identidade, né? Da liga. O Marcelo tá desconfiando da zaga, porque não tem grife na zaga, né? Então, a nossa zaga hoje é Antônio Carlos e Thiago Martins. Você viu eles falhando? Tudo bem que a gente jogou só contra times fracos. Mas você sentiu eles inseguros? Você sentiu eles tremendo? Você sentiu eles. Eu senti eles muito firmes. Eu senti eles, sabe? E bem protegidos. E se você viu a entrevista do Antônio Carlos, acho que foi terça-feira, não lembro exatamente o dia. Ele fala, nós estamos com uma proteção muito boa, a gente está se sentindo bem, falando dele e do Thiaguinho. Então, não vejo por quê, cara. É uma coisa que eu falo também toda a transmissão. Toda semana vocês tocam nesse assunto. Ano passado, se botasse a melhor dupla de zaga do mundo, com aquela proteção, ia tomar um monte de gol. Tá? Não adianta, não adianta querer que o zagueiro jogue bem se tiver um monte de atacante chegando com a bola dominada de frente. Não vai dar. Então, a sua pergunta foi: dá para ter confiança na zaga? Eu tenho. Eu tenho confiança nesses caras, sim. O Nicolas pergunta: qual a melhor opção na direita? O Mike aparenta estar com o físico voando, mas taticamente o Marcos Rocha parece melhor. Marcos Rocha. Marcos Rocha, assim. Tecnicamente, ele é muito superior. E a questão física é com o tempo, cara. Você tem razão. O Mike parece estar muito mais inteiro. Mas é questão de tempo para o Marcos Rocha entrar nesse estágio. Então, não tem o que tirar. A pergunta do Marcos Paulo: como as duas equipes começaram a pré-temporada no mesmo período, ao mesmo tempo, né? Quanto à qualidade técnica pode fazer diferença, claro, é nisso que a gente confia. Eu confio realmente bastante na qualidade técnica do nosso time, que é claramente superior ao do Santos. Ah, não é falar que o Eduardo Sacha, sabe, que o Vecchio, que o Alisson, são bons jogadores, sabe? Bons. Mas, por favor, né? Olha, o nosso time é muito superior. Isso não ganha jogo. Tem que entrar lá e ganhar. Mas, a sua pergunta foi: você acha que pode fazer diferença? Claro que eu acho. O William Silva está fazendo uma pergunta. Ele citou um monte de jogador aqui, falou: dá para jogar esses caras juntos? Ó, se você colocou menos que 11, dá. Dá. É só montar o um encaixe e ver se dá certo com outro time. Que dá. Qualquer combinação de seis caras, né? Você tem o goleiro, os quatro de trás, os seis da frente, 4 no meio do campo, 2 do ataque, ou 3 no meio do campo, 3 do ataque. Os 6 da frente, volante, meia e atacante, você pode fazer praticamente toda a combinação. Né? Desde que você tenha pelo menos um volante, um atacante, ou um meia, um de cada, no mínimo. Você pode fazer um volante, 4 meias no atacante, 2 volantes, 3 meias no atacante, 2 volantes, 2-2-2. Você pode fazer 3-2-1, mas com 2 volantes que descem bastante. Você pode fazer uma porrada de combinações, o que você quiser. Nossos jogadores são bons, se eles estiverem treinados, se estiverem entrosados, se tiver dado liga, funciona, porque eles são bons. O Júlio César faz a mesma pergunta que fizeram lá atrás. Você acha que o Borja deslancha? Eu torço para isso. O Diogo diz que está bom para a zaga, não precisa. Francisco Souza pergunta o que eu estou achando do Felipe Melo. Eu fiz um post no começo da semana sobre o Felipe Melo. Gostaria que você tivesse lido. Se não leu ainda, por favor, entre lá e leia lá no Verdasco. Foi assunto, inclusive, do último Pescato, né? Felipe Melo está jogando muita bola. Muita. Então, estou muito satisfeito. Primeiro, porque ele está jogando muita bola. E segundo, porque ele está com a boca fechada. Que ele continue com a boca fechada jogando muita bola. Porque ele, quando começa a abrir a boca, você sabe que não vai dar certo. É aquela história da granada sem pino, né? Que eu brinquei. É a granada sem pino. Infelizmente. Então, estou torcendo muito para o Felipe Melo não ser uma granada sem pino. Porque ele, na verdade, seja aquele pitbull, mas com a coleira, controlado, fazendo o que a gente precisa, fazendo aquilo para o que ele foi contratado. Aí eu vou ficar satisfeito. Estou satisfeito. Nesse momento, estou muito satisfeito com o Felipe Melo. Eu não gostaria de ver esse Felipe Melo em nenhum outro time do Brasil. Queria ele no Palmeiras. O Guilherme Longares, que me chamou de Peri. Peri, acha mesmo que Dudu é ídolo? Ah, essa pergunta é, sabe, ídolo é uma coisa particular. O que é ídolo para mim pode não ser para você. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, fulano é ídolo, fulano não é ídolo. A não ser que sejam casos incontestáveis. Por exemplo, Evair. Evair é ídolo. Marcos é ídolo. Ademir da Guia é ídolo. Isso é incontestável. Né? Dudu é ídolo? Não é incontestável. Tem gente que acha e tem gente que não acha. Então, enquanto eu não chegar no estágio de incontestável, eu nunca vou poder falar. Eu posso falar. Para mim. Para mim, jogador atual não é ídolo. Mas é um critério meu, pessoal, que eu uso para mim. Tá? Para mim, o cara é ídolo quando ele sai do Palmeiras. Quando ele encerra a carreira. Aí, esse cara é ídolo. O cara, quando ele está jogando, para mim, ele é um soldado. Ele é um soldado que eu dou força para ele, que eu dou incentivo para ele. Agora eu não posso fazer isso muito porque eu fico lá na área de imprensa. E, às vezes, quando eu torço muito lá, eu levo umas broncas. Não pode. Mas, assim, eu vejo, eu tenho esse critério pessoal, meu. Mas eu entendo quem gosta de idolatrar jogador atual. Para mim, não é nenhum deles. Pelo fato de estarem jogando ainda. Então, o cara não tem que ser idolatrado. O cara tem que receber apoio. É diferente. Ídolo é você reverenciar um cara que já parou. Então, por exemplo, o outro Dudu, o Dudu da década de 60 e 70, seu Dudu, seu Olegário. Eu lembro a primeira vez que eu tive a honra de cruzar com ele, de ficar perto dele. Eu me emocionei, mesmo não tendo visto ele jogar, mas de ver tanto material, de ver tanta história, de ver vídeo. A hora que eu vi aquele homem, ele tinha já uns 60 e poucos anos. Eu fiquei emocionado, minha filha era muito pequenininha. Não, mentira, essa foi a segunda vez. A primeira vez que eu vi, minha filha não tinha nem nascido ainda. Mas aí eu fiz questão de cumprimentar ele, sabe, de ser muito carinhoso com ele, sem ser aquela mala, aquele pentelho. E reconhecer, né? Fazer. Eu acho que deve ser legal pro cara saber que coletividade do Palmeiras, principalmente os mais novos que não viram ele jogar, tem respeito pelo que ele fez. Isso para mim é um ídolo. Pô, você vê tudo a trajetória do Dudu, do seu Olegário. a carreira dele, o que ele significa para o Palmeiras, é uma pena que eu acho que, sabe, quem tem menos de 40 anos praticamente desconhece, só sabe de nome. É um monstro do futebol, é um monstro, uma lenda do Palmeiras. Então, esse cara, para mim, é um ídolo. Sabe, como exemplo, eu estou falando do seu Dudu. Agora, esse Dudu que está aí, ele está no caminho. Agora, a gente vai saber quando ele parar, né? A gente não sabe o que ele vai fazer até o fim da carreira dele. Ele tem 24, né? 24 anos, 25 anos. Não, 26, já está com 26. Mesmo assim, a gente não sabe o que ele vai fazer quando ele parar. A gente não sabe por onde ele vai passar. Vamos esperar. Vamos esperar. E outra, não tem, ele pode até jogar no Corinthians uma vez, jogar no São Paulo, jogar, sabe, jogar no Flamengo. Se ele mostrar respeito pelo Palmeiras, como o Ceifador, por exemplo, mostra, ele vai ganhar muito respeito. Não vai que ele vai ganhar. Ele não vai perder o respeito que ele conquistou. Aí ele encerra a carreira, tipo que nem o César Sampaio. O César Sampaio jogou em todos. Jogou no Corinthians, jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogou no Palmeiras. Respeito da torcida para o César Sampaio é gigante. O Evair jogou no São Paulo. Né? O Edmundo jogou no Corinthians. Todo mundo ama os caras. Se bem que o Edmundo está no limite ali para, né, para perder essa condição de... Porque ele fez umas besteiras. Mas ele reconhece, né? O legal é que ele reconhece. Ele fala uma besteira que eu fiz na minha vida. Foi sair do Palmeiras para ir para o Flamengo. A passagem dele pelo Corinthians, por exemplo, não tirou a condição de ídolo. Porque ele não fez nada lá, uma passagem obscura. Paulo Nunes foi jogar no Corinthians, depois quem lembra? Paulo Nunes. Então, o fato de jogar nos outros não é problema. O problema é a postura. Então, a gente não sabe o que o Dudu vai fazer, a gente não sabe o que nenhum deles vai fazer. Então, vou esperar acabar a carreira. Aí você fala, pô, esse cara é ídolo. Esse cara é meu ídolo. Certo? Vamos lá. Quem você escalaria para a lateral esquerda para esse jogo contra o Santos? Perguntou o Léo. Vitor Luiz. Vitor Luiz, você deve estar perguntando entre Vitor Luiz e Michel Bastos, porque o Michel Bastos aparentemente fez um bom jogo. Ah, mas... E o Vitor Luiz foi mal no jogo anterior, né? Ele foi, inclusive, ficou pior em campo, pelo menos no Palmeiras, no terceiro jogo. Mas eu não tiraria, não. Tá? Eu acho que ele descansou no último jogo, a parte física. Volta, vai jogar. Michel Bastos volta para o banco. Para mim, minha opinião. Até porque as características deles são parecidas, né? O Vitor de la Gama está embasbacado com a premiação da Copa do Brasil. É uma premiação realmente gorda. Muito gorda. E eu realmente... Deve ter uma estratégia por trás disso, claro. Eu queria saber qual é, porque... Como é que você faz o brasileiro valer menos que a Copa do Brasil em premiação? Qual é a lógica disso? Evidentemente, eu acho que isso passa por transmissão de TV. Né? Mas eu queria entender a lógica disso aí. O Henrique pergunta: quando voltar o Diogo, tendo o Vitor Luiz, será que o Michel Bastos não vai ficar sobrando no elenco? Será que não seria melhor negociá-lo, apesar de ter feito um bom jogo no domingo? Ele, de fato, ele está sobrando no elenco, eu acho. Eu não teria nem escrito ele no Paulista. Tá? Quando estava aquela polêmica ali de quem escreve, quem deixa de escrever, eu não teria escrito o Vitor Luiz. Michel Bastos. Acho que ele está sobrando no elenco, sim. Mas você vê, no momento em que o Diogo machucou e precisou poupar o Vitor Luiz, a gente teve que recorrer a ele. Então, assim, sobrando, não está. Aliás, até precisava concluir um raciocínio, me veio agora na cabeça. Comecei a falar e derivei, fui para outro assunto e acabei esquecendo de concluir. É o fato de você ter jogadores com características diferentes para a mesma função, que é o William, o Davidson e o Borja, né? Eu comecei a falar disso e não concluí isso sim. Se machuca um deles, no caso machucou o Davidson é o do meio, É o cara que tem. Ele é móvel, mas ele também é centroavante. O Borges é centroavante, não tem aquela mobilidade toda. E o William tem muita mobilidade, mas não tem o corpo do centroavante. Então, o cara do meio, que tem a característica dos dois, é o Daverson. Beleza. Se você perde o William, o Daverson não consegue fazer com aquela qualidade toda o trabalho do William de mexer para os lados. Se o Borja machuca, o Daverson também não consegue fazer o centroavante com aquela qualidade toda. Então, o que eu acho é que falta um cara para a reserva imediata do Borja, com as mesmas características, mais forte, mais pesado, e falta um centroavante estilo do William, bem móvel, um atacante tipo, que é o que era o Gabriel Jesus. Né? Mesmo estilo de movimentação. O do William, o do Gabriel Jesus, é muito parecido. E, então, eu acho que falta isso no elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras está desequilibrado. Eu acho que, principalmente, você pode até tentar fazer os atacantes de velocidade fazerem a função do William. Faz jogar por dentro, faz o Dudu jogar por dentro, até pode funcionar. Mas, para a função do Borja, não tem nenhum. Se o Borja machuca, o Roger perde completamente a possibilidade de jogar com um centroavante forte, segurando o zagueiro lá atrás. Então, isso daí, eu apontei lá em janeiro. Falei, ó, tá desequilibrado essa parte aqui. Nós não temos um centroavante reserva pro Borja. E continuamos não tendo. O William rende mais pelos lados ou no centro do ataque? Pelos lados. Obviamente, pelos lados. Perguntou o Júlio César, Andrigueto. Obviamente, ele rende mais pelos lados, mas nada impede que ele, de repente, no momento do jogo, vale muito a pena fazer ele jogar por dentro. O Isaac está falando assim, você sempre disse que por você jogava o Felipe Melo e o Moisés na volância. Vendo o Tietchan jogando e considerando o físico dos três, ainda mantém a opinião? Eu acho Felipe Melo e Moisés, os dois que tecnicamente são melhores. Agora, o Tietchan está jogando muito bem, taticamente. Tecnicamente, ele está devendo. Mas isso eu coloco na conta da Ferrugem ainda. Eu acho que dá para dar um tempo para o Tietchan para ele pegar o ritmo, né, da temporada. E ele joga muito bem. E sabe quanto ele joga bem quando ele engrena. Então... prefiro, continuo preferindo, sim. Principalmente se a gente vê que o Moisés está inteirão. Se o Moisés estiver naquela mesma nhaca que ele estava no segundo semestre do ano passado, e aí a gente pode começar a pensar em lesão mal curada, em pressa demais para botar ele jogando na Libertadores contra o Barcelona, e aí deu o que deu. A gente pode começar a, né, pensar um monte de coisa. Mas se ele estiver... por uma razão ou por outra, naquela nhaca que ele estava, é claro que ele perde a posição. Óbvio. Eu falo em tese, na teoria, o Moisés voando e o Tietchan voando. Eu prefiro o Moisés. Eu acho que o Moisés joga demais. Ele joga muita bola em qualquer função que você botar no meio de campo. Desde o primeiro volante de combate, ele pode fazer. Lógico, não vai ser a especialidade dele, mas se precisar, ele faz. Segundo volante, meio aberto, meio por dentro. Ele faz qualquer coisa, porque ele joga muita bola. Sandro Ré pergunta. Se eu não acho que houve precipitação da diretoria quanto à vinda do Everton. Poderiam ter deixado ele no Atlético mais um pouco e trazê-lo apenas para o brasileiro. Controlaria a insatisfação. Não acho. Eu acho que assim, o Everton... a gente não tem que ficar pensando se o Everton está feliz ou infeliz. Quando ele foi contratado, chegaram para ele e falaram assim, ó, você está vindo para um time que tem Fernando Prass e Jailson. Você vai brigar com esses dois pela posição. Tudo bem? Tudo bem. Não tem nada no contrato que fala que ele vai ser titular. Tudo bem? Tudo bem. Então ele não tem nada que ficar insatisfeito. Ele tem que ficar insatisfeito com ele mesmo. Porque se ele está como terceiro goleiro hoje, ele pode estar treinando muito bem, nota 9. Mas se o Fernando Prass tiver 9,5 e o Jailson tiver nota 10, ele vai ficar em terceiro goleiro do mesmo jeito. Então ele não pode treinar nota 9, ele tem que treinar nota 10 para ser o primeiro goleiro do Palmeiras. Então, Não vejo, a sua pergunta foi se eu não acho que a diretoria se precipitou. Não se precipitou. É, eu já falei isso, acho que umas duas, três semanas atrás. É, na minha visão, a contratação do Everton foi uma espécie de seguro. Porque ele estava contratado, só que ele ia ficar até maio no Atlético Paranaense. Aí o Palmeiras foi lá e deu 2 milhões para ter ele à disposição para esses 20 jogos aí antes da Copa do Mundo. 20, 20 e poucos jogos. 2 milhões. Então, assim, a cada jogo que ele não joga é tipo 100 pau. Se você for fazer aquela conta meio burra de padaria, mas é mais ou menos isso. É... Mas e se o Fernando Prass tem uma lesão, e ele teve algumas no ano passado? E se o Jailson abre o bico com aquela lesão estranha que ele teve ali no quadril? Tirou ele, inclusive, do time um bom tempo. É, a diretoria do Palmeiras não quis arriscar. Então, você faz seguro de carro? Você faz seguro de carro. É caro, né? É caro. Seguro do carro é caro pra caramba. Você rasga aquele dinheiro. Não acontece nada com o teu carro. Você anda, para, ninguém rouba, não bate. Você rasgou aquele dinheiro. Aí vem a sua torcida cornetar você e falar: é o dinheiro do seguro! Tá vendo? Não usou, mesma coisa. Ó, não precisou usar o Everton. Ótimo. Não precisou. Mas se precisasse, você tinha um puto no goleiro ali para usar. A gente está nesse ponto que pode fazer isso. A gente não deixou de contratar nenhum jogador por causa dos 2 milhões do Everton. Esse é o raciocínio que tem que fazer. Ah, gastou 2 milhões no Everton, deixou de contratar, não sei o que. Não. Tem dinheiro para contratar quem quiser. Não contratou porque não quis. Não é por causa dos 2 pau do Everton. Então, eu acho que a diretoria fez certinho. Entendeu? Rodolfo de Carvalho, não acha que está na hora do escudo do Palmeiras voltar no uniforme? Para mim, esse P já deu. Lamento te informar que a coleção muda sempre na mesma data, né? Que é na virada de junho para julho. Eu também gosto muito mais da camisa com escudo, mas não é agora, não vai mudar agora. Não vai mudar. Tá? Vai mudar quando mudar a coleção. É isso aí por um ano. Sempre foi assim com a Adidas. Eu até tenho uma sugestão no Twitter, não sei se vocês viram, que eu acho que a Adidas, se ela fosse esperta, estou dando palpite, de repente é uma besteira que eu estou falando, mas eu acho que podia ser uma esperteza. Você pega o modelo atual, que tem o P, tira o P e põe o escudo. Que nem você falou. E põe para vender, e põe para jogar. Aí você pode falar assim, mas, pô, e quem comprou do Peru vai ficar bravo? Ah, eu acho que se esperar um pouquinho, se esperar chegar abril e maio para fazer isso, faltando um ou dois meses para trocar a coleção, não ia ficar tão bravo assim. Ah, tem uma chiadeirazinha, né? Só que o que vai ter de gente comprando de novo? A mesma? Ah, eu quero com escudo, eu coleciono, eu acho lindo. Ah, eu não comprei aquela, mas essa eu compro. É, acho que tem uma grande chance de ser um baita sucesso de venda. Se a Adidas resolver fazer isso. Eu não sei se é contra a política da empresa, se o modelo está definido e não pode mudar. Eu acho que pode tudo. Os caras fizeram cada presepada no nosso uniforme. Essa camisa amarela, horrorosa, que eles usam até hoje, que eles inauguraram essa camisa, acho que em 2013 ou 14. Por que não saiu de linha essa camisa amarela do goleiro ainda? Os caras usam até hoje, de vez em quando. O moleque da base estava usando aí esses campeonatos. Coisa horrível. Então, acho que dá para fazer, é só querer. Só querer. Vai lá, põe o escudão redondo na camisa principal, na camisa 2, na branca, e deixa na 3. A 3 faz o que quiser. A 3 é festa. Entenderam? Vocês gostaram dessa caneca aqui? Essa caneca aqui está à venda lá no Verdasco, tá? Para quem quiser. Tem o menu, entra lá no site, tem o menu camisetas. Ah, mas isso aqui é caneca. É, mas tem caneca lá para vender também. Tá? Camisetas e canecas. Então, tem várias camisetas do Palmeiras, do Verdasco. Não tem o símbolo do Palmeiras, por questões de direitos, né? A gente respeita. Mas tema Palmeiras está representado. Com várias camisetas legais. E tem essa caneca aqui. Essa caneca que tem o símbolo do Verdasco. A minha tem isso daqui. Isso aqui é o endereço do nosso projeto de apadrinhamento. Você que ainda não ficou padrinho, a gente está rumo aos 1.000 padrinhos. Quando for 1.000 padrinhos, eu vou fazer um monte de material lá na academia, que nem os setoristas fazem. Eu vou entrevistar os jogadores, eu vou tentar, né, pelo menos, marcar, não é assim, chegar entrevistando, né? Tem coletiva, aí você pode até tentar marcar uma exclusiva, como eles fazem de vez em quando também. Mas para isso eu preciso estar lá, eu preciso ter disponibilidade para estar lá na academia de futebol fazendo esse trabalho. Por enquanto eu trabalho em escritório, igual qualquer um de vocês, gente como a gente. E faço esse trabalho pelo Palmeiras aqui nas horas vagas. Então, se vocês me derem essa chance, se chegar no 1.000 padrinhos, eu vou ter recurso suficiente. Então, se cada um vai lá e dá 15 pau por mês, 20 pau por mês, 10 pau por mês, 5 pau por mês, o que puder, sabe? Aquela cerveja a mais, tira uma cerveja, coloca no nosso projeto. Se a gente chegar no 1.000, eu vou lá para a academia de futebol e vou fazer esse trabalho. Tá? Aí a gente vai ter a mídia palmeirense completa. Só não vai ter a transmissão dos jogos. Tá? O resto eu vou fazer tudo para vocês. Então é isso que eu estou me propondo a fazer. Já estou fazendo isso há 11 anos. Cada vez melhor. Você vê canal no YouTube, o site está cada vez mais legal, cada vez com mais recurso. E a gente está crescendo. Só que sem recurso, sem dinheiro de empresas que patrocinem, e eles não patrocinam, é difícil. Então, por que não recorrer à torcida? Então, por que não fazer do nosso projeto um projeto 100% da torcida do Palmeiras? Puro sangue. Então, essa é a proposta. Então, se você gosta dessa ideia, venha fazer parte do nosso projeto. Nesse momento, nós somos em 345 padrinhos. Então, para você participar, é só você entrar nesse endereço aqui, que está na careca, www.padrim.com.br. Na verdade. Certo? O Yuri está perguntando assim: vendo o Dourado Ceifador ser tão festejado lá no Cheirinho, não te dá mais paciência com o Borja? Não, porque tem a ver com a outra. Realmente é curioso ver um cara como o Henrique Ceifador, de repente, sendo a solução dos problemas de um time que quer bater de frente com o Palmeiras, que é o Flamengo. Não que eu acho o Henrique ruim, eu acho ele um bom centroavante. Aliás, não, acabei de reclamar que eu acho que a gente precisaria de um outro 9-9 no elenco. Para mim, seria ele. Tá ótimo. Para ser o segundo, para fazer a sombra pro Borja, para deixar o saco pro Borja. Que assim, potencial, o Borja tem muito mais do que o Henrique. Mas ele seria um cara que, se machuca o Borja, ele entra e faz a dele. Vocês não lembram que ele fez um gol na gente, no ano passado, pelo Fluminense, de bola rolando? Todo mundo fala que ele só faz gol de pênalti. Ele gol de bola rolando, gol de centroavante, bonitinho, direitinho. Bateu de chapa no canto, tirou do Fernando Prass. Vocês devem se lembrar, foi na terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não acho ele assim, essa porcaria toda, né? É que ele jogou num time muito ruim nosso, então a gente tem essa lembrança. Vamos lembrar que ele fez um gol importante pra caramba, hein? Um empate com o Atlético Paranaense. Se os Palmeiras perdem aquele jogo. Então, mas de toda forma, eu acho que ele não... Você deve achar, eu também não acho que ele tenha categoria para ser um centroavante que seja a diferença, né? Mas se o Flamengo acha, é problema do Flamengo, né? Kita Lima está falando assim, que acha importante para a autoconfiança do time conquistar o Paulista de forma incontestável. É um impulso psicológico para o resto da temporada. Concordo com você. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Corinthians no ano passado. E de forma inversa, você mesmo está mencionando aqui, o 3-0 contra a Ponte, a maionese começou a desandar. Fato, às vezes a temporada é um caminho, né? Você leva um tropeço muito forte até entrar nos trilhos de novo, pode ser tarde demais. Foi o que aconteceu com o Palmeiras ano passado. E o Corinthians, ao contrário, pegou um embalo. O embalo do Paulista, sem ter que jogar Libertadores, sem ter que jogar mais nada, eles só estavam jogando Brasileiro. Pô, o embalo que eles pegaram no Brasileiro, naquele primeiro turno, foi muito por conta do Paulista. Então, você tem razão no que você está falando. O Lucas Adriano quer que eu fale sobre o comentário do André Sanches, sobre o Dudu. Ah, ele está fazendo campanha, gente. Não caiam nessa. Quanto mais ibope der para esse cara, mais o jogo dele a gente vai estar fazendo. O que ele falou foi uma bravata para ganhar voto, porque ele é candidato. Ele tem eleição de presidente lá no Gambá e ele está fazendo graça. Então, quanto mais a imprensa fala, mais fortalece a candidatura dele. Eu não vou levantar a bola desse cara, não. Eu nem sei se ele ganhar é melhor ou pior para nós. Realmente, eu não sei. De repente, até ele ganhar é bom para nós. Eu não sei. Eu não entendo nada de Gambá. Jonathan Wallace diz que concorda com relação ao raciocínio lá para estabelecer a idolatria. Cada um tem o seu, gente. O Henrique Tomazella fez um comentário gigante aqui, cara. Tem que ser mais sucinto no comentário, Henrique, para eu conseguir ler, senão fica difícil, cara. Ah, tá falando que tinha paciência com o Eduardo Batista, com o Roger dá para notar uma linha de evolução mais nítida. Tá, nas entrevistas dá para perceber que ele conhece. Aí falou de uma frase que gostou, beleza. Tenta ser mais sucinto no comentário, Henrique. O maior feito do Paulo Nunes nos Gambás foi estar com o grupo que derrubou o Marcelinho. Não lembro da história, sinceramente. Uma coisa que já faz tanto tempo e, como eu disse, eu não entendo nada de Gambá, não acompanho de perto. Então, eu não tenho essa lembrança. Marcelo está perguntando se eu tô a bit high. Não, cara, tô zerado. Tô tomando Coca-Cola aqui. Tô nada. O que eu tô é meio resfriado. Então, tô com o nariz meio ruim. Até achei que era que caçou no nariz aqui, mas até que o nariz está comportado. Pergunta do cara se eu tô louco. Louco de bêbado, ou sei lá mais do que você quis saber aí. Nada. Comportado, cara. Homem de família. Tem uns caras rindo agora, tenho certeza. Roger é um cara bom de grupo? Não sei te falar, Sandro. Parece que é. O cara treina físico. Já viu o treinador fazer o treino físico do jeito que ele faz? Eu nunca tinha visto. Eu já vi os caras dando os migué, correndo junto ali, do trotinho. Mas ele tenta acompanhar como se ele fosse atleta ainda. Ele tem 42 anos. E ele não é o Zé Roberto. Então, isso eu acho que parece que ele é bom. Agora, eu só poderia realmente te falar com propriedade se, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Se eu tivesse lá na academia de futebol fazendo a cobertura diária, e isso só vai ser possível com 1.000 padrinhos. Aí eu ia olhar, eu ia sentir, eu ia ver os outros, eu ouvi bastante. Aí eu ia chegar para vocês e falar, ó, Roger, ó, bom de grupo. Vou falar, Roger, seja lá o que eu fosse falar, eu ia falar com propriedade. Agora, o máximo que eu posso falar para vocês é, parece que é, dá a impressão que sim, mas com propriedade eu não posso te afirmar. Peter Donato está falando do Arthur. Pode ser aproveitado. Eu acho que ele pode até entrar nesse jogo aí. Tá? Eu acho que ele tem condição de entrar no jogo contra o Santos. Dependendo do que acontecer. Eu acho que vai chegar a hora dele, tá? Sem pressão, sem encher o saco. Pega Arthur! Gabriel! É a hora certa, tá? Vai chegar a hora dele, calma. Você colocaria o Scarpa onde? Aparentemente aberto pela direita, mas ele joga em qualquer uma delas. O próprio Roger mencionou isso nas entrevistas durante a semana. Então ele rende melhor, ele se sente mais confortável, aberto pela direita, mas ele pode fazer qualquer uma, cara. Então, não me preocupo com isso. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando ao vivo essa transmissão. Na hora de encerrar, vocês estão vendo que a gente está tentando incrementar, fazer cada vez melhor o nosso trabalho. É o que a gente pode fazer para retribuir esse aumento tão grande no número de padrinhos que a gente teve recentemente. E a ideia é continuar crescendo. Então, se você ainda não é, você será muito bem-vindo a participar dos eventos, participar dos churrascos, participar dos grupos de WhatsApp, de Facebook, fazer amigos, que esses caras ficaram amigos uns dos outros, né? Então, isso é muito gostoso de ver acontecendo também. Então, em retribuição ao que esses 345 já fizeram, a gente está dando o máximo que a gente pode aqui no nosso tempo ainda livre, eu ainda não posso largar o meu trabalho, mas se tudo der certo, em breve isso vai ser possível, aí eu vou poder retribuir totalmente essa confiança que vocês estão tendo. Tá? Então, muito obrigado aos que já são padrinhos e sejam bem-vindos os próximos. Quem está pensando em ficar aí, é só entrar www.padrinho.com.br. Seja muito bem-vindo. Você vai gostar. Te garanto que você vai gostar. Tá bom? Segunda-feira a gente volta com mais um Periscatso. No domingo, por volta de 4h10, 4h15, já fiquem atentos no pré-jogo, ao vivo, aqui no YouTube. No YouTube. Vocês aí do Facebook, é para ir no YouTube para ver o pré-jogo. Tá? E o pós-jogo também. O juiz apitou, começa o pós-jogo ao vivo, aqui no YouTube também. Valeu, rapaziada. Bom jogo para nós, bom final de semana. Até o jogo, até o pré e pós-jogo e até segunda-feira também com mais um Periscatso. Valeu!